andrecedesmoral.com.br. Sensualizando pirulito na boca. A novinha chega no pacote, sensualizando pirulito na boca. A novinha chega no pacote, sensualizando pirulito na boca. A novinha chega no pacote, desse jeito, ó, ó, ó. Diz aí, oxe, louca, oxe, louca. Ela tá jogando com pirulito na boca agora. Oxe, louca, oxe, louca. Ela tá jogando com pirulito na boca, vai. Sobe, desce, morde, desce, vai. Sobe, desce, morde, ué. Sobe, desce, morde, desce, vai. Sobe, desce, é desse jeito, ó. Aí! Oxe, louca, oxe, louca. Ela tá jogando com pirulito na boca, vai. Oxe, louca, oxi. Ela tá jogando bom. Esse swing é inconfundível. André Cedeiros, o moral de Bicoara. A novinha chega no pacote, sensualizando pirulito na boca. A novinha chega no pacote, sensualizando pirulito na boca. A novinha chega no pacote, sensualizando pirulito na boca. A novinha chega no pacote, desse jeito, é desse jeito. Diz, oxi, louca, oxi, louca. Ela tá juntando com pirulito na boca. Oxi, louca, oxi, louca. Ela tá jogando com pirulito. Vem assim, ó. Sobe, desce, morde, desce, vai. Sobe, desce, ei. Desce, ué, sobe, desce, sobe, desce, vai, sobe, fique bem, é desse.